sofredor. Foi general de batalha, sem patente militar. Inteligência e coragem não lhe podiam faltar. Ele nasceu no quilombo, porém foi aprisionado, criado por Padre Antônio. Francisco foi batizado. Se subiu.